Y0, desce mantenha 2500 pés, ajusta 8 metro no 0 no 1. Gol no 865, autorizado a alinhar e manter pro 0. Além de manter o 0, gol no 865. Direita, Delta 219, boa. Solo gol 2775 na Delta. Alfa Kilo Pat 3, 4 com a minha posição. Alfa Kilo Pat 3, 4 com o meu 2775. Rio 5973 na escuta. Chegou, tá pronto? Recife 330, veio peso Loma 7, decola da aula 0, curva esquerda, na Pucajamo, Aracaju. 5462 transponder, controle 12080. Só não entendi o nível, 330. Chame o próximo, faz 3. Completo sinal do procedimento, chama agora a torre na frequência 118 decimal 95. 3-9-5-4-9. Chama controle em 120 decimal 8, bom voo. Controle, Salvador, agora 1208, Goiás, bom dia. Controle, Salvador, gol 1865, decola Arbo, monotração elétrica. 1865, contato radar da decolagem, sub mantenido do voo 360 via saída Arbo 1, transição elétrica. Arbo 1, transição elétrica, 360 via voo 865. Caso não libere na taxiway Delta, será necessário liberar na próxima taxiway e reingressar na pista 1-0, ok? 4-9. sinalizador aí no pátio? Não, ainda não. Está aguardando outra vez aqui. Tá, eu vou entrar em contato com essa aero, ver se agiliza. Mas acho que acabou de chegar, tem um carro ali da infra-aero, acabou de chegar, tem um pessoal descendo. É, isso aí, acabou de chegar. Obrigado. Puxa, senhor Alexandre Táxi, 5973. Zero 93, autorizado a NIAI manter no zero. Aí mantém tudo no zero, 093. Controle voo 963. Voo 963, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, na alterna 128, décima 8. 251, secundária? 128, décima 8. 288, obrigado, boa. Eco, até o ponto de confirma pra mim, por favor. Eco, Alfa, até o ponto de espera da Fox. Aguarde para reingresso no ponto de espera da Fox. Eco, Alfa, até o ponto de espera da Fox. No gol 16, vacinal, vai aguardar. Voo 993, autorizado decolar para o 90, vento variável em 3, 9. Tem o decolagem então na 0, 093. Voo 649, autorizado em ingresso, táxi até a Delta, reporte na intersecção Delta. Ingressa até a Delta, reporte na intersecção Delta, 1 metro da tarde. Voo 093, decolou 54, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Tinha controle, voo 1093. 1093, contato radar na decolagem, subir e manter o nível de voo 360 via saída arma. Subindo ao 360, gol 1093. Salvador, bom dia, gol 2060, informação, hotel, até. Gol 2060, sendo indicação guia, chegada Mari, desse mantendo 050, ajuste altímetro 1011. Indicação Mari, 050, guia 1011, gol 2060. 865. 865. Agora o centro Recife, na frequência 1288, alterno 260. Centro Recife, 288-260, gol 865, bom dia. Gol em 121, decisão 9, bom dia. Delta Alfa, até a Juliette, na Juliette, 219, sem chamar, sobe, meia passada, obrigado, bom dia. Solo, bom dia, gol 69, essa é a Juliette. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 8, 69. Uno, Taxi Índia, no ponto de espera, 1895-1011, boa viagem, 5973. Cinco Rio, 5973, decolou 01, chame 1208, bom voo. Obrigado, bom serviço. Luna 093, chama 900 Recife, 288, alterno 260. 288, 260, bom dia. Controle Rio 5973, bom dia. O Rio 5973, contato radar na decolagem, subiu uma atenção 330 via saída PUCA. Via PUCA 330, 5973, Rio. Zero após a posição STAP desse para 2500 pés, ajuste altímetro 1011. O Gol 2060, utilizado para o Servito 366, para o sinal do procedimento BR-9. Utilizado Servito 366, 1011, Gol 2060. Salvador, bom dia, 2223, hotel Confere, White Copa, a conquista. Prepare a Arboruna. Vem que aguardando preparar a Arboruna para você. Alguma possibilidade de voar Aracaju para o 5973? 973, manter o perfil da saída e agora? Mantém, obrigado. Salve, Salvador. Sideral 970, Copa Teresina 340. Um minuto, prepare a mão. 2060, completo sinal para o segmento RNAV, chama agora a torre. 118, decimal 95. 295, 2060, bom dia. 25973, chama agora o centro Recife, no 2085, alterna 2545. 2085, 2585, obrigado. 0 vento variável em 3, 2, informo 3x editado da alfa entre a taxa e a delta. Caso não libere na delta, será necessário prosseguir taxa A e prosseguir via pista, retornando aqui. Ciente, livre pouso 10, gol 2060. Hotel Romeo Golf, confirma intenção de voo. Salve, Salvador, muito bom dia. Aqui é o Sam Mike X-Ray Alpha. Prossiga, Mike X-Ray Alpha. Solicito autorização de reboque da posição 12 da remota para a posição 10 do Pationo. Autorizado o início, reporte ao termo. Sim, reporte ao termo. Zero, Solo 02, tem condições de realizar um backtrack via pista para retornar via pista dentro de intersecção Delta? Afirmativo, vai realizar o backtrack e livrar pela Delta, 2060. Reporte liberando na Delta, 2060. Gente, 2060. Presente, parcionamento e decolagem de 295, ajustado no 0, 1, 1. Solo, já seria a autorização do 9.700? Afirmo, tá pronto? Tá pronto. Teresina, 340, VP Zulu, 20, decola da 10, esquerda, Momo, transição, Lenin, 5445, 1208. Paulo, centro autorizado, Teresina 340, via rota do plano, decola da 10, saída bom, transição Lenin, 5445, eu transpondo, 208, a frequência do controle Salvador Federal, 9970, pronto para o pushback, acionamento na 6 Lima. Parte 3 autorizado, chame táxi. Chamado pro táxi, Federal. 9360, bom dia. Descopia. Agora. Conquista 180, decola da 10, direita, Aboruno, Elé, Opilor, Conquista. 5466, transponder, controle 208. Utilizado 180, vitória da Conquista, passa do plano, decola da 10, sua direita na Aboruno, Elé, após o Flores e Conquista. 5466, transponder 208, é o controle na câmera 13282. E pronto. Fala, Salvador, bom dia, voo 2060, livrou. 60, reporte Alfa Juliette até o 4. Alfa Juliette, confirma 04? Afirmo. 4, voo 2060. Bom dia, gol no 759, frente do hotel. Possível autorização, Guarulhos, portão 3. No 759, o guarda-copo prepara dela. Perdão. Ponte espera 1895, 1012, boa viagem. Ele está aqui, 1895, ponte espera da Motel. Geral 9970, obrigado, bom dia. Bom dia. Então, meu Golf pronto para decolagem? Então, meu Golf decolagem por conta de risco de mar, pode quando fora do solo, o vento é variável em 4, nós no aeródromo, nenhum tráfego é reportado. Zona 092, acendo a edificação via chegada Mare, desse Mateus 050. Ajuste o altímetro 9012. 9970, autorizado alinhar e decolar para zona 0, vento variável em 4 nós. Alfa, está alinhado e decolar. Alfa, 9. O meu Golf está fora do solo, para o ISC 15 West. Então, meu Golf fora do solo, 920, chama o controle 120, decimal 8, bom Golf? Chama controle, hotel, meu Golf. Valeu, papá, com o meu hotel, na Golf. Hotel 9970, contato Adam Decolagem, sobre manter o nível de voo 340, via saída a mão. Controle, papá, com o meu hotel, na Golf. Hotel, meu Golf. Mantenha sem regra de voo visual, 500 pés, ajustei o altímetro 0092, voe e cabe. O sobrevoo vai ser cabula, senhor, assim, vai manter 500 pés, condições visuais e escuta permanente. Sente, na escuta. Verão 9970, decolou aos 22, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 608, obrigado, bom dia, 9970. Já teria na sinalização? Afirma, tá pronto? Pronto. Barulhos 360, via peso Luno 0, decola da Luno 0, direita, Ael, Leda, Monte. 5470, transponder, 1208, controle. 0, peso 1-0, decola da Elvita Motivan, 5470, 1-2-0, 8, bono 759, pronto para o puxo. 0, contato radar da colagem, subir manter 340, via saída bom. 340, via bom, 9970, pode vai direto bom? Obrigado, nada. Direto bom, obrigado. Salvador Ground, Azul 4234. 234, stand by for copy, prepare Puka departure. Say again? Prepare Puka departure. Roger, Puka, thank you. Controle Salvador, é o Papatão 500, Rio Bravo. Confirma para o controle. Controle Salvador, é o Papatão 500, Rio Bravo. Yankee Romeu Bravo, acionado 0134. Afirma Chico, decolou de Serra Índia com Índia, está com pro de Valença, vai mantendo 500 pés com a voz do Yankee Romeu Bravo. Sim, Diego Romeu Bravo efetuou notificação de voo para Valença. Afirma Chico, foi com o sargento Dutra. Ciente, mantenha-se em regras de voo visual a 500 pés. Ajuste altímetro Salvador 9012, autorizado corredor Veracruz após caixa pregos. O Yankee Romeu Bravo, na escuta do controle. Confirma o tipo da aeronave? Gente, na escuta do controle. Passaria 22351, a voz do 5 de autonomia, Fernando Salvador para o pai. Passaria 2223, táxi via Pátio 1 no Índia, com o número 2, seguindo o Bong da Gol, 1895, ponto de espera, ajuste no 012. Seguindo o Bong da Gol, lá 1895, no 012223. Bono 759, 185 a bordo, 4 horas de autonomia, Galeão, para o táxi. Bono 759, táxi via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, no 2. Índia, 1895, Bono 759. Solo Salvador, Elton, Mike, FC, Mike. Prossiga, Mike, é o senhor Mike, bom dia. Bom dia, senhor. Passando sessão de remoto da remota 14 para a ponte número 07, pátio principal. Mike XC Mike autorizado o início do reboque, coordenação equipe de solo, da 14 para o portão 7, reporte ao térmico. Reportaria ao térmico, obrigado. Azul 4234, ponto cópia. 234, copy. Azul 4234, clear to Recife, Serra Bravo Home Romeo Foxtrot, survival below 17, flight level 350. Puka departure, Caju transition, take off runway 10, first left turn after departure. Call code 5474 and some of the departure control 120.8. Departure 1-0.8. Read back is correct, come right to push back and set up as 4224. 649, informação Índia, autorização, todo seguro. Golo 649, autorizado Porto Seguro, via Pêsulo 44, New de voo 360, saída da El, Leda, seguro. Decola fechando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5475, controle 120, decimal 8. Zona 092, deixa para 25010, ajuste seu altímetro no 012, após estabilizar voo Serra Victor 366 para final do procedimento RNAV. Pista no zero. Vamos estabilizar. 2512, vai voar o Serra Victor 366, repetado estabilizar, voo 092. Federal 9970, chama agora centro Recife, no 2685, alterna no 2545. 2825-2549-970, obrigado, bom dia. 59-2-3-0, chama controle 1-2-0-19-8, vamos. 208, Gono 759, bom dia. Salvador, bom dia, Gono 759, contato radar decolagem, tudo manter o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, Gono 759, quanto possível, uma ótima. Sete, guarde, gol no 759. No 2018, bom voo. Obrigado, bom serviço, 208. Controle, muito bom dia, do Passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar na decolagem, subir manter nível de voo 180 via saída Árvore. 180 via Árvore, 2223. Terminal de cargas, autorização e seja aprovável para a conquista quando possível. Azul 2783, vitória da conquista, 160. Saída Arbor 1, trânsito Elefa, após DTT o Piló, decola fechando a zero, primeira curva direita. Aciona 5473, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 160 para 273 até conquista, perfil da Arbor 1, transição Elefa, depois DTT o Piló, cola 10, curva direita, 5473 no trânsito. 2783-1208, controle após decolagem. Aéreo faz contas do 2783. Transponder mudou, senhor? 5473? Afirmo, 5473 transponder. Gente, chama puxa o acionamento 2783. Salve, Salvador, eu tô mais escuta? Informando aqui o tempo de reporte na ponte 7. Gente, bom dia. Tá, chama agora as duas, na frequência 118.95, 1092. Chama as duas, 295, sempre tráfego, 092. Salvador, bom dia, gol 1092. Afinal. 1092, autorizado pouso pista no zero, vento variável em 3 nós. Autorizado pouso pista no zero, gol 1092. Gol 649 no 8, puxa e acionamento. Cuidado, gol 649, aposta táxi. Valeu, gol 759, chama agora o centro Recife na frequência. 1251, alterna, 128, decimal 8. 351-288, gol 759, bom dia. Salvador, é o 2223. Salvador, passarei 2223. Por gentileza, senhor. Após a árvore, poderia coordenar a prova do destino para 23? Passarei 2223, vou inicialmente Elefa e aguardo coordenação do Dr. Cedro. Vando Elefa, aguardando a coordenação. Muito obrigado, amigo. Bono 092, Paulo 39, numere na Fox, taxi via Alfa, Epsa, volte na Epsa para reingresso na pista 10. Pois não, tem condições de realizar um backtrack na pista para taxi via pista até a Delta, devido a taxi Alfa interditada entre Epsa e a Delta? Ah, sim, faz o backtrack no 092. Tem, tinha porte livrando na taxi Delta. Reportar um 092. Bahia 49, tá com 69 POB, 320 em Maceió. O número 49, táxi via Pátio, Índia, ponto de temperatura 1895, ajuste no 092. Pátio, temperatura 1895, 18, no meio da tarde, obrigado. Underground, Azul 234, gate 1, for push back. Azul 4234. Yeah, ready for pushback, but we are loading some asset bags on the cargo hold. Ah, Azul 4234, we're ready for pushback. Ok, stand by, Azul 4234, number 21 sector. Got you. Azul 4981, na sua notificação, via chegada a ponto, desse mantém 4.000 pés, ajustei o altímetro 1.012. Voo 0092, bom dia. 092, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 5, 092. Salvador, bom dia, Azul 2783, pronto para o táxi, 65 a bordo, 3 horas, Salvador alternando. Azul 2783, pátio 3, após pátio 1, no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012, atento ao Boeing da Gol, parqueando 05. Sim, senhor, atento ao Boeing da Gol, Azul 2783, prossegue pátio 3, pátio 1, via Índia, após o Gol, na ponto de espera da torre 1895. O 949 decolou 43, chama controle nenhum no 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Bom dia. 069, guarde no outro pra cópia. Mais cópia, bom 2069. Controle Salvador, bom dia. Gol 649. Bruno 649, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída da Elsa e mantenha nível de voo 360. Obrigado, é o 360. Se possível, autorizaria a prova de Leda ou Porto Seguro? Autorizar direto Leda, Gol no 649. Direto Leda, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 2783.